meia, no solo 4-3, da área direita, chamando 219. Direita 219, aqui 4-0. 4-1-91-40 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 90. Autorizado, pouso, pista 90, 941. Visual com tráfego 12 horas a 1 milha do Ciú, manter 1500 pés também. Bom dia Azul, bem-vindo, prossiga Alfa, Juliette, portão Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia, portão 03. Próxima vai encarar lançamento, Lima Kilo X-Ray. Gente, livre lançamento, Lima Kilo X-Ray. X-Ray. Sobe o 076, vocês conseguiram a noção da taxa Alfa, Índia Juliette Índia? Isso, afirmativo. A Alfa está completa, está liberada por completo. Pode prosseguir, em frente e ingresso na Índia. O meu Mike do Índia, já subido ao 085, chame Leos 120, décima onda. Descida o Lima Kilo X-Ray. Kilo X-Ray, descida, autorizada descida, por gentileza informe quando o último para aqui estiver no solo. T4, sua identificação, deve ser o 060, chega da Mari. 060, chega da Mari. Solas 4-6, chamando 209. 209. Escuta uma boa. Boa, bem-vindo. Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, obrigado. Jet Índia Zulu a linha e decola, pista 1-7, é só 30 graus e 10 nós. 5-0-0-0-0-4. O 3204, 2000 pés, livre LS, QNH 1-0-1-4, reposto estabilizado. 2000, livre LS, 1-0-1-4. Com o Wens 360, aprovado. Rota Leda, Bridge, para o Zulu no meio, para botar o Zulu, após sair com o fundo plano, decolada 10, com curva direita. Subida da El Leda, após Bridge, a intercepta primeiro via a El para o Zulu no meio. 5072, o transponder, controle da PR 1-9-8. Thank you. 10, estando continuando para o posicionar. Já de estado para 74. Obrigado. Viagem resoluta com a 249, transfere com controle novo. Patrulha 198, até volta. Salvador, Juliette de Azulô. Confirma para o controle. Juliette em de Azulô. Controle para você. Já falou de Salvador da casa 097, curva direita para Cairo Lourenço, autoriza voar direto. Índia Zulu, confirma para você pelo corredor check a mil pés. Já autorizado, voa direto mil pés. Inicialmente o corredor axé a mil pés, Juliette de Azul. Vai manter no axé. É, confirma o transponder 0154012. Juliette de Azul autorizado, Caruda presente a mil pés. Mil pés direto da presente, Juliette de Azul. Pete Alfa Vídeo Juliette, reforça a rotatória. Reforça a rotatória, Alfa Vídeo Juliette. Do 304 estabilizado, torre 118.6, bom pouso. Obrigado, eu tô bom. 3804, pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus e 99. Dia November Alpha. Salvador, voo 924. Dia 60, voo 74. O 74, 10 para 3, meu pé, QNH 104. 3, número de 14, 74. Voo 924. O 924 é sua identificação, desce ao 050, chegada a Mari. Mari, até o 50. Decolando, dá no zero, curva esquerda, subida Pucajambo, transição Caju, 5102 do transponder, controle APR 1 no 9.8. Está autorizado o CIP nível 330 pela P58, saída Pucara, Caju, tração Caju pela Rebondão 90, curva esquerda, com 03 é o nosso transponder, com 19.8 é o controle, 5728 da web. Confere, portão 05, tinha condição para o posicionar. Semana. Corrigindo, Maré do Mundo é Salvador. Meia. Camará, 786, Ingeniero do Verão. Alfa Vitor Juliette, autorizado a curtar, reforço na final de 3 milhas da Alfa 7. Galeão, pronto pra corte. Modular, voo noite era Meira Caju, só um minuto, já entendi o número 1 e confirme o segundo tráfego que chamou para autorização. Confirmando o segundo tráfego chamou? Confere 3193, Cento da Lima, autorização Galeão, pronto pra corte. Ok, 380 já aprovado, é para a DL número 2. Guarda. Voo no 806, cópia. 190 autorizado Aracaju, decolando 10, curva esquerda, perfil Pucajamo, após direto Aracaju. 5113 transponder, controle APR 1 no 9.8. Está autorizado, decola posição no 10, Pucajamo, depois direto Aracaju. 5113 transponder, 198 controle, boa noite, 06. Confere, tem um controle para o posicionar. Chamarei. 3193, cópia. Prova cota 3193. Galeão 380 aprovado, rota BDEV, OP November 857, ponto seguro, OP Zulu no 6, pois segue conforme, decolada 10, com curva pela direita, subida da Euleda, após saída BDEV, a intercepta OP November 857, seguindo conforme o plano. 5103, o transponder, controle da PR e 1 no 9.8. Ok. 380 autorizado, até o Galeão, BDEV, OP November 857, seguro. Cruzulu 16, depois conforme, decolada 10, curva direita da Euleda, voz BDEV para interceptar. 5103 é o transponder, 198 controle. Confere, porta agora no último controle para o posicionar. Não ativo, chamará no 3193. Salô, Salvador, tá 320, tá 320. 3204, bem-vindo a Salvador, prossiga via Alfa, reportando a cidade de Leste. Alfa, reportar a Anto, direção 3204. Alfa Vitor Juliette, pouso autorizado, pistão 97, vento 1,40 graus, 10 nós. Após o pouso, libera na próxima esquerda, na taxiway Quebec, para liberar a pista para a aeronave que segue. Sim, querido, pouso após o pouso da aeronave aqui, vai liberar na Quebec do Alfa Vitor Juliette. Não, 6741 da UFR, ato 2, autorização para o Quebec. Ah, entendi. 6741, no portão 2, autorizado, Semtax. Aproximado a GF, na 3204. Ingressa Júlio, portão 09. GF09, na 3204. Ataque 5267 com 7.63 horas e 20, Galeão. Autorizado, Juliette Alfa, ponto espera dando 0, torre 186, ajuste no 0 no 4, bom voo. Juliette Alfa 186, 5267, boa. Voo 754-2-1186. 86, já. Voo 924, autorizado 3.000 pés, QNH no 0 no 4. A 3.014, 9.24. tá? Jogou 754, uma milha do, de Simbra, passa lá. 754, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, altímetro, voo na 0 na tá. Continua a aproximação, agora autorização 754. Vitor Juliette no solo ao 59, libera a esquerda e aguarde para seguir. Liberal, Alfa pouso autorizado, pistão na 7, ventão no 30 graus 10 nós. Após o pouso, está autorizado o backtrack para seguir para o Pat 4. Quatro, vento 130 graus, 10 nós. Aeronave de pequeno porte pousando na pista auxiliar, não vai interferir com o seu pouso. Pouso autorizado, pista 0. Livre pouso na pista 0, igual 74. Trip 5267, tráfego nacional, o Vain da Boa, faz a mesma linha e mantém capseiro na 0. Zero já aprovado, pronto, copia. Pronto, Confirme 180, roda bridge, up 016. Após, segue conforme o plano, decolada 10, curva direita. Perfil da Eulei, da ponte da bridge, intercepta up 016, segue conforme o plano. Após 5063, o transponder, controle opere 199.8. Livrar a pista. Após Leda, Lua Bridge, rapaz de Septão, pisou Lua no meia. Chame quando pronto, para o posicionar. Não. Da El Leda, após Leda, aí Lua Bridge. Confirme que chamou pro push? 3605, que chamou zero. Autorizado, chame táxi, 3605. Solo 1209, gol 1754. Solo Salvador, bom dia, o gol 1754. 1754, bem-vindo a Salvador, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, o gol 1754. Olha o FG. Nota só para táxi com 152 a bordo, 4 horas e 10 alunos, é confirme. 4 e 10, confirme, só não entendi o POB. 152. 152, Índia Alfa 18, no ponto de espera com a torre, 1003 no ajuste, bom voo. Índia Alfa 18, no ponto de espera, 1003 no ajuste, bom voo. Pronto, para cópia? 0, Vitória aprovado, rota Peruísque 50. Decola 10, curva direita. Perfil da Adael Leira, porta aí da Bidev. Intercepta aí, eu vi, segue conforme o plano após. 5077 o transponder e controle opera em 119 decimal 8. 30 graus da gente. Entendi, pouso 924. 5267 decolado ao 04, transfere 198 com voo. 198, obrigado e bom final de semana. Corre muito boa tarde, o web 6741, nada com a espera da 104. Muito boa tarde, Joab. Mas tem um ponto de espera, tem uma nave com pouso autorizado nacional. Vai manter o 674. Afirmativo, confere, chega quando for para o puxa lá. Para o táxi, está 3605, PAV 155, até na Galeão, com 4 aves de autonomia, está 3605. 3605, vai prosseguir o táxi Juliette Alfa até o ponto de espera do 10, no ponto de espera a torre 1 no 8, décimo 6, o ajuste é 10, no 3, tenha um bom voo, bom sábado. Ok, via Juliette Alfa até o ponto de espera do 10, quando a torre 1 no 8, décimo 6, 0, muito obrigado, igualmente, 3605. 17 no 4, agilizando o táxi, na medida do possível, via Índia até o portão 4. Agilizando o táxi via Índia até o portão 04 com 174. Chega, Mike. Qual o setor que vai afastar? A intenção é decolar com proa já da norte ou decolar no 7 para as curvas esquerdas? 02-118-6. Boa. Controle Salvador, boa tarde, dona 322, com informação pelo... O 328, acelera a identificação, desce ao 060 na proa de TAP. 060, direto na proa de TAP, foram 328. Confirmando, vai litoral norte? 060, 6741. Ali mantém, o metade. Ai, copiado, 2806 agora, aparece um ataque de decolagem, 1003 no ajuste, bom voo. Mike, boa tarde, assim Anderson para o táxi. O 1924 no solo de Salvador 08, libere a direita e chame o controle do Bispo em 1-2-1 das palavras. Libra na foto, chama solo 219, gol 19, 24. Web 6741, vento 1 a 30 graus, 10 nós, pista livre, autorizado decolar. Livre decolagem, 6741, vento 1 a 30 graus. 05, chame táxi. Camarada 728. Solo gol 9924, livrou na foto, mantendo o escudo. Tem Índia Salvador, Alfa reportando Ângela Juliette, 924. Alfa reporta Ângela Juliette, obrigado. 7360, mantenha a posição. Falou, 3193, 8, puxa, daqui está na frente. Portão 8 autorizado, 3193, chama táxi. Autorizado, chama o táxi, 3193. Autorizado, posto 910, tá na 3660. 7, essa identificação, VS é o nível 070, chegada a ponto, reduz para 250 nós. Perdeu o contato com o movimento, para o 070, na ponto. Ok, gente, chame na papata e no tráfego da 1-0, né, que vai passar sobre o 1-7. Pode mesmo ser autorizado a iniciar a decolagem, Mike. Pode mesmo, 741 na decolagem aos 1-0, transferido em 98, por favor. 98, bom dia. 3605, mais as duas da companhia na curta ali, mantém, capture 1-0. Quem faz passagem de duas companhias ali, mantém, 1-0, na 3-0. Mas Golf Mike, caso deseje, pode taxiar via pista e decolar a partida 35, entre uma centena aos nós. Alto gráfico. Firme chamando o controle, Web 6741. Afirmo. Só da decolagem, sobe o nível de voo 340 da EL Leida Bidev. 340 da EL Leida Bidev, ou 6741. Azul 4222, até a identificação, desce ao nível de voo 080, chegada a Mari. 080, desce chegada a Mari. No eixo de decolagem da 1-0, Mike? Ah, acho que tá parado no... Usar na 1-0. Autorizaria a lida pro 6741, direto? Controle? Autorizaria a lida pro 6741? Lida da presente. Voando lida, 6741. 3660 no solo aos 11, chame 121 na decimal 9. 219 da 3660. Fox Romeo Golf, para o morro, qual firme o pátio se encontra, a pista que vai se utilizar? Trip 5267, centro 125, no secundário 3325. 251 no secundário 3325, no trip 5267, obrigado por seguir. 5 autorizados de decolar, pista 1-0, vento 120 graus, 99. Entendo, 360. Sai 28, ingressando via Juliette, observando a da Gol, que taxia para estacionar. Juliette Alfa, teu ponto de espera da 1-0, lá 18-6 torre, M3 no ajuste, bom voo. E Juliette Alfa, 1-0, 18-6, visão com Gol, 7-2-8 Web. Só Leão, tá 3-6-6-0. Bem-vindo, prossiga via Alfa, mantendo sua Juliette, 3-6-6-0. Alfa, mantendo sua Juliette, 3-6-6-0. 35662, 2000 pés, 2000 pés, livre LS, responsabilizada. 2000 pés, livre LS, essa eu ouvi, hein? Responsabilizado. Estagiário. O Golf, autorização, tá pronto? O pés, morro, decola no 7 direito.